A paz do Senhor, irmãos, irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe nossas vidas. Mais um dia, em mais um dia. Irmãos, nós vamos continuar compartilhando a Bíblia Sagrada, capítulo a capítulo, lendo com vocês. Você pode acompanhar a leitura. E hoje há um ensinamento muito interessante, mas muito interessante mesmo. E eu quero convidá-los para prestar atenção nessa leitura. Segundo livro de Samuel, capítulo 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 15. Eu falo segundo livro, embora a crítica exegética em sua grande maioria, acredite que se tratava de um livro só, um rolo só, né? Como no passado, um sefer, como diziam os hebreus, um texto só que passou por várias mãos, sim. Começa ainda quando Samuel está vivo, mas depois os escribas dão sequência e complementam esse texto. Bom, sendo apenas um sefer, apenas um texto ou duas, o que importa é que a palavra está aqui. Pode também há pessoas que acreditam em mais fragmentos, três ou quatro. O que importa é isso são teses exegéticas. O que importa mesmo é o conteúdo que está aqui. Então, segundo livro de Samuel, capítulo 15. Nós vamos começar com um texto enviado pelo Everson, nosso irmão, que dirige uma equipe de quatro pessoas. Motiva, dirige, quando eu digo dirige, é motiva quatro pessoas a enviar textos para o WhatsApp Santidade Bíblica. Mas esse texto, bem compreendido, vai ser um ótimo pano de fundo para o capítulo 15, se bem compreendido. Se não for bem compreendido, parecerá uma contradição, mas não é. Nós temos que seguir as duas coisas que nós vamos mencionar aqui. Tá bem? Primeiro, aquilo que é devocional de abertura vai dizer, e depois, então, tudo que o capítulo 15 vai dizer, e eu vou mais fazer a leitura do capítulo, são 37 versículos, e ele tem um destaque interessante, um destaque muito interessante na vida de personagens bíblicas. Tá bom? Então, vamos lá. Diz assim o texto devocional de abertura do pastor Antônio Júnior, tá bom? Pastor Antônio Júnior, encaminhada pela equipe, liderada pelo nosso irmão Everson. Seguir em frente não é uma escolha, é uma ordem de Deus. Simplesmente obedeça. Repito. Seguir em frente não é uma escolha. O que nós temos que fazer é seguir em frente, esquecendo as coisas que para trás ficam, seguimos para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, seguir em frente não é uma escolha, é uma ordem de Deus que nós devemos obedecer. E o texto diz assim: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore. Nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 9, em diante. Eles nos abençoaram, desejaram um bom dia e nós também os abençoamos, agora desejando todos os dias em suas vidas cheios, repletos de bênçãos. Muito bem, então a ordem é seguir. Isso não é para decidir se eu vou seguir ou se eu não vou seguir. É uma ordem, não é uma escolha. Nós temos que seguir. É uma ordem de Deus, temos que obedecer. Agora, há maneiras como nós vamos atingir esses objetivos, maneiras diferentes. Há maneiras e maneiras. Maneiras e outras maneiras, formas e outras formas de nós seguirmos em frente, e é isso que está posto no capítulo 15, segundo Samuel. Nós já falamos bastante sobre Davi, sobre a bênção da vida de Davi, a unção que estava sobre ele, o chamado, a unção. Unção para o reinado em Israel, como ele venceu o Golias. Nós já vimos também o seu pecado com Bate-seba, depois Natã, o profeta, o exortando, e algumas situações familiares que aconteceram na vida dele e que mostraram que as consequências do seu pecado não passaram sem advertência de Deus, sem o chamado de Deus, a exortação de Deus, e nós estamos nesse contexto. O último capítulo, por exemplo, trata de uma lentidão assustadora em Davi no seu processo de correção para com Absalão. Ele foi lento no trato do erro de Aminon com sua filha Tamar, foi lento ao deixar Absalão muito tempo distante dele, foi lento ao trazê-lo de volta e deixá-lo numa casa próxima, mas não fazer um encontro corretivo. Ou seja, nós já estamos vendo as consequências do pecado, porque o pecado traz consequências. Não é para você ficar com culpa, é para você ter arrependimento, pedir perdão, se arrepender e demonstrar mudança de vida, que são os frutos do arrependimento. Agora, nós vamos ver que essa lentidão toda foi gerando em Absalão não só uma ira, mas um desejo maligno de tomar o poder em Israel como um todo. Ele já vinha articulando isso há pelo menos 5 anos. Ouça isso. Pelo menos 5 anos de articulação para tirar Davi do trono e tomar o poder. Agora chegamos ao texto 15. Capítulo 15, versículo 1. E aconteceu, depois disso, que Absalão conseguiu para si uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Levantando-se ao raiar do dia, Absalão plantava-se à beira da estrada principal que levava à porta da cidade. E assim, sempre que alguém vinha trazer uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão abordava essa pessoa e questionava: de que cidade és? Invariavelmente a resposta era: o teu servo é de uma das cidades de Israel. Então Absalão aproveitava a oportunidade e comentava: a tua causa é válida e justa, mas infelizmente não há nenhum representante do rei que te escute. Olha aí. Aí ele já vai jogando o povo contra o rei, né? Vai jogando o povo contra o rei Davi, contra o seu pai. Versículo 4. E Absalão sugeria: quem me dera ser designado juiz dessa terra, todas as pessoas que tivessem uma causa ou demanda legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava para se prostrar diante dele, ele estendia-lhe a mão, puxava-o para si e o beijava. Absalão, desse modo, ia seduzindo o coração da população de Israel e dia a dia conquistando a lealdade dos israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Ele começa a preparar toda uma armadilha para jogar o povo contra o rei Davi, seu pai, e simultaneamente a isso, ele vai construindo uma imagem de um justo juiz. Se eu fosse o juiz, eu resolveria a causa. Mas da parte de Davi, o rei, não há ninguém. Da parte do meu pai, não há ninguém. Então o povo, aos poucos, foi admirando Absalão e se acostumando que Absalão seria, então, um líder de Israel, talvez o sucessor maior de Israel. Tudo estava sendo armado, articulado, como eu disse para você, há pelo menos 5 anos. Esse é o mínimo que você vai encontrar em todos os comentaristas. Alguns acham que ele começa a pensar sobre essa matéria logo depois do ataque de Aminon a sua irmã, a Tamar. Só que ainda era muito jovem e ele quer só, no princípio, se vingar, mas aos poucos ele vai se articulando com outros líderes, como Aitofel, e vai se articulando e vai desenvolvendo. Então, no mínimo 5 anos, mas pode ser mais. Mais tempo que nós estamos falando de pensamentos malignos, desejos malignos, de tomada do poder com raiva do pai, que não fez nada em defesa da irmã. Então, esse é o erro de Davi, e agora nós estamos vendo o erro de Absalão, que foi arquitetando, foi malignamente conspirando em seu coração para derrubar a Davi. Versículo 7. A rebelião propriamente dita, tá bem? Ao fim de 4 anos, Absalão solicitou ao rei: permite que eu vá a Hebrom a fim de cumprir um voto que fiz ao Senhor. Mentiu, né? Mentiu. Ele vai por outro motivo. Pode até fazer um cerimonial lá, mas ele queria outra coisa. Ele queria ser proclamado lá em Hebrom, né? Mais 4 anos. Ao fim de 4 anos, porque quando teu servo estava em Gesur ou Gesur, na Síria, fez esse voto: se Yahvé me conceder retornar a Jerusalém, prestarei um culto a Yahvé em Hebrom. Versículo 9. Abençoou-lhe Davi, dizendo: vá em paz. Ele se pôs então a caminho para ir a Hebrom. Absalão mandou mensageiros a todas as tribos de Israel para notificá-lo: quando ouvires o som da trombeta, bradai uns aos outros: Absalão tornou-se rei em Hebrom. Aqui a conspiração vai chegando no ápice. Quando ouvires o som da trombeta, bradai uns aos outros: Absalão tornou-se rei em Hebrom. Versículo 11 agora. Com Absalão partiram de Jerusalém 200 homens. Eles haviam sido convocados, mas nada sabiam sobre o que se passava, nem suspeitavam das verdadeiras intenções de Absalão. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, como eu mencionei a vocês, da cidade de Giló, conselheiro de Davi. Então a ação conspiratória ficou evidente e ganhou força, e o número de seguidores de Absalão ficou ainda muito maior. Aitofel também não engolia de modo algum o que aconteceu com Urias, a trama de Davi para matar Urias e o fato de Davi ter ficado com a mulher de Urias. Aitofel não engoliu isso há anos atrás. E agora ele via em Absalão a possibilidade de se vingar de Davi. Vamos lá. No versículo 13, tem um detalhe importante: Davi foge de Jerusalém. E nós vamos falar sobre isso junto com aquela leitura de abertura devocional. Do versículo 13 ao 23, vamos lá. Então o mensageiro chegou e disse ao rei Davi: O coração dos homens de Israel se voltou para servir a Absalão. Diante dessa notícia, Davi declarou a todos os seus anciãos e oficiais em Jerusalém: Levantemo-nos, pois, e fujamos. Opa! Preste atenção. Levantemo-nos e fujamos. De outra maneira, certamente não escaparemos da fúria de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que seja ele mais ligeiro e nos ataque, nos destrua e passe a cidade toda ao fio da espada. Aqui Davi percebeu. Versículo 14, é o momento onde Davi percebe claramente, ele chama os anciãos, os oficiais, e ele diz: Vamos sair de Jerusalém agora, porque senão ele pode ser mais rápido e ele vem lá de Hebrom e vai tomar tudo. Então, aqui Davi, com a sua sabedoria, sapiência que Deus lhe concedeu, sai de Jerusalém. Vamos observar, versículo 15. Responderam-lhe prontamente todos os oficiais do rei: Qualquer que seja a decisão do Senhor nosso rei, eis que aqui estamos leais a ti e prontos para servir-te. O rei decidiu partir a pé com toda a sua família, mas deixou no palácio 10 concubinas para cuidarem do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo em cortejo. Pararam na última casa da cidade. E todos os soldados marcharam, passando em revista por Davi, todos os queretitas e peletitas, e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. E aconteceu que o rei falou a Itaí de Gate: Por que vieste conosco? Volta e fica de novo com o novo rei. Fica com o novo rei, porquanto és um estrangeiro e exilado do teu país. Faz pouco tempo que chegaste, não seria justo fazer acompanhar-nos nessa jornada sem rumo certo. Davi não tinha muito claro o que ele ia fazer. Ele estava saindo de Jerusalém para não ser massacrado, mas ele não sabia exatamente quais seriam os passos. Ele só discerniu que era necessário sair. Se ele não saísse, Absalão viria para cima dele. Retorna, pois, e leva teus irmãos contigo, que o amor leal e as misericórdias de Yahvé repousem sobre a tua cabeça. Itai, contudo, declarou ao rei: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que onde quer que o rei meu senhor esteja, ali estará também o teu servo para viver ou para morrer. Então Davi concordou com Itai e lhe disse: Vem, passa adiante. E Itai, o giteu, marchou na companhia e todos os soldados do rei e com as famílias que estavam com ele, e toda aquela multidão chorava e se lamentava em alta voz enquanto o exército passava. O rei Davi atravessou o ribeiro de Cedrom, e todos os seus homens com ele foram na direção do deserto. Mas dois destaquezinhos. Primeiro, foi o um momento, no versículo 14, onde Davi tem a clareza de que Absalão está querendo é o poder. E segundo, irmãos, eu tenho insistido nisso, nessa igreja que no Brasil está crescendo numa marcha, segundo o Vaticano, agora na morte do Papa, a 5 milhões, no mínimo, por 10 anos. Ou seja, a cada 10 anos são mais 5 milhões de evangélicos, podendo chegar a 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 25 milhões e 30 milhões de novos evangélicos. É mais ou menos a população da Alemanha. 30 milhões, né? Então, preste atenção nisso. Diante desse grande crescimento e da preocupação que está sendo externada agora pela eleição do novo Papa, preste atenção, irmãos, é muita gente. E nós precisamos gerar, o que nós precisamos gerar, líderes maduros, são outros líderes para que nós tenhamos uma igreja com unidade na fé, na busca do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos levados de um vento, por vento de doutrina, de um lado por outro, por homens que conduzem com astúcia e induzem ao erro. Eu citei Efésios, capítulo 4, 13 a 15. E cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Ou fazemos isso agora, e isso não vai parar no Brasil. É claro que essa expansão só nos Estados Unidos, o que a igreja brasileira está enviando de gente para os Estados Unidos, para outras nações, o problema é que igreja brasileira é essa? Então nós precisamos de gente leal. E vocês viram que Itai foi um homem leal. Até o rei falou: fica por aí, você é estrangeiro, ele não vai fazer nada contigo. Ele falou: não, eu sou leal. Eu juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida. Onde o rei tiver, meu senhor, o meu senhor, o rei, esteja, ali eu também estarei. E ele não estava se preocupando nesse momento em fazer julgamento se Davi acertou e errou no adultério. Errou! Se Davi mandou matar o marido da mulher, errou, errou, pecou. Se Davi tomou Batseba como concubina, acertou, errou, errou. Mas ele não estava colocando em jogo a lealdade dele. Isso eu tive com muitas pessoas que trabalhei, liderei e discipulei, pessoas que são leais enquanto têm aquele mito. Eu já trabalhei isso com vocês há umas 3 semanas, durante 2 ou 3 semanas, 2 ou 3 ministrações nas últimas semanas. Irmãos, enquanto você está acertando, acertando, acertando, acertando, acertando, e vai tudo bem, você vai criando, a pessoa vai criando na mente dela o mito de um super-herói. Quando você comete, seja qual for o erro, de ordem administrativa, de ordem social, de ordem docente, de ordem missionária, de ordem moral, de ordem financeira, o que for, então as pessoas abandonam, mas abandonam absolutamente, totalmente, por completo. Isso não é relacionamento, esse não é, essa não foi a proposta de Jesus com os discípulos, até quando ele subiu ao céu, dizendo que ia para o Pai, mas que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Essa não é a proposta de Deus na Bíblia Sagrada. A proposta de Deus é a proposta da lealdade ao projeto, lealdade ao reino, lealdade a tudo aquilo que ele pregou. E aí, na medida que todos nós vamos errando, todos nós vamos amando o próximo. Ama o teu próximo, uma canção do Sérgio Pimenta, ouça, por favor. E ele vai dizer, né? Ama teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ama teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ponha-se no lugar de todos os irmãos e irmãs e entenda, seja um líder ou seja um liderado, seja alguém antigo na fé ou seja alguém novo na fé, quando peca, dói mais nele do que em você. Dói mais nele ou nela do que dói em você, a dor dessa pessoa, porque quem se entrega a Cristo quer viver agora na ambiência do paraíso, quer viver na perspectiva do paraíso, não quer mais conviver com o pecado sob ótica nenhuma, sob perspectiva nenhuma, mas aí então, seja líder, seja liderado, seja homem, seja mulher, seja o que for, quando as pessoas erram, nós que vamos crescendo numericamente, basicamente uma igreja que cresce só na área de através das canções, e da grande presença nos bairros, nas cidades, né? A igreja está presente, sim, e vai crescendo também muito através do aspecto emocional, uma igreja que cresce emocionalmente, não tanto por lealdade à Bíblia, não tanto por lealdade ao reino, não tanto por lealdade à palavra, vai crescendo nos acampamentos, nos encontros, nas canções, nas emoções, mas não é uma emoção alicerçada, como a de Itaí. E como não é um crescimento alicerçado, é vulnerável. E isso aconteceu, por exemplo, a partir do século IV, onde todo mundo era obrigado a se tornar cristão, os imperadores que Roma tinha debaixo do seu poder, obrigava todo mundo a virar cristão. Aí na Europa, em muitos lugares, as pessoas foram obrigadas a virar cristãos, mas mantinham seus cultos pagãos. Mantinham seus cultos pagãos porque o crescimento era só um crescimento obrigatório, não era sustentável, não era bíblico, era uma obrigação. Hoje, não por obrigação, mas por emoção, a igreja vai crescendo e esse crescimento não espelha o crescimento do projeto do reino da vida. Então, eu deixo essas duas palavras para você agora. E o penúltimo bloco, o destino da Arca da Aliança, muito importante, né? Ali estavam também Zadok, Abiatar e todos os levitas que transportavam a Arca da Aliança de Deus, colocaram a Arca de Deus diante de Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei ordenou a Zadok: torna a levar a Arca de Deus para a cidade. Se eu encontrar graça aos olhos de Yahvé, ele mesmo me trará de volta e me permitirá revê-la e a sua habitação. Se, no entanto, ele concluir: tu me desagradas, aqui estou eu também, faça de mim o que te aprouver. Em seguida, o rei ordenou ao sacerdote Zadok: vede, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade com os vossos dois filhos, Aimaas, teu filho, e Jônatas, filho de Abiatar. Vede ainda, eu permanecerei caminhando pelos trilhos do deserto, aguardando notícias vossas. Zadok e Abiatar levaram, pois, a Arca de Deus de volta para Jerusalém e ali ficaram. Olhe o temor de Deus na vida de Davi. Olhe o temor de Deus na vida de Davi. Eu repito, olhe o temor de Deus na vida de Davi. Eu ainda estou em suspenso, eu estou ainda sob júdice, eu ainda estou aguardando que Deus vai deliberar sobre a minha vida. Mas a arca, o lugar da presença de Deus, o lugar da manifestação da glória do Senhor, não está sob júdice, o Senhor não está em julgamento, então leve a arca de volta para Jerusalém. Meus irmãos, minhas irmãs, é isso que tem que acontecer hoje, agora. Diga ao Senhor, agora, hoje, quando você ouvir, no dia que você ouvir isso no blog: Senhor, a tua presença e a tua glória estão na minha vida, estão no meu coração. Eu aguardo o teu julgamento sobre a minha vida agora ou no dia do juízo final. Eu aguardarei o teu parecer final. Todavia, a tua presença e a tua glória não estão sob júdice. Que o teu nome seja glorificado, e eu digo glória a Deus. O nome de Deus não está na ordem do dia para ser julgado. O nome e a glória do Senhor não estão aí para ficar peregrinando para cá ou para lá. Põe a arca no lugar certo. Põe a arca no seu coração. Agora, qual é o lugar certo, pastor? O seu coração. Qual é o lugar certo? A sua mente. Qual é o lugar certo? O seu corpo. E ainda que você tenha pecado, você vai dizer para Deus: Senhor, em todo o meu ser, eu coloco a tua presença, eu peço a sua presença, eu peço que o Senhor manifeste a tua glória, até que o Senhor me diga o que vai acontecer. Até que eu espere do Senhor se eu volto ou se eu não volto para Jerusalém, se eu vou habitar ou não vou habitar na Jerusalém que vai descer ataviada ao Cordeiro, a Jerusalém celestial. Até que eu aguarde que tudo aconteça, que a tua presença se manifeste, que a tua glória se manifeste na minha vida e que nada altere essa realidade. Glória a Deus. E o último ponto, irmãos. Um amigo de Davi no palácio. Caminhava Davi chorando e lamentando, versículo 30, todo ocorrido, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés nus. E todos os que o acompanhavam nessa jornada também tinham a cabeça coberta e subiam o morro aos prantos. Grande dor, grande lamento por tudo que estava acontecendo. Versículo 31. Assim que informaram a Davi que Aitofel era um dos envolvidos no conluio de Absalão, Davi orou: Ó Iavé, faze que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Quando Davi alcançou o alto do monte, o lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro Uzai, o arquita, com roupa rasgada, com terra sobre a cabeça, sinal de lamento, né, diante da tragédia. Entretanto, recomendou-lhe Davi: se ficares comigo, ser-me-ás pesado. Todavia, se voltares à cidade, declarares a Absalão: serei teu servo, Senhor, meu rei. No passado dediquei-me a servir teu pai, mas de agora em diante estarei a teu dispor, assim me ajudarás muito mais, frustrando os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar certamente ficarão do teu lado. Tudo o que souberes do palácio, relata-os a Zadok ou Abiatar. Ali estarão também os seus filhos, Aimaas e Jônatas. Por intermédio deles, me informes de tudo que for possível ver e ouvir. Então Uzai, amigo de Davi, chegou à cidade ao mesmo tempo em que Absalão estava em Jerusalém. Aqui uma estratégia de Davi para que eles voltassem a Jerusalém e, na medida do possível, fossem trazendo notícias, dizendo: olha, eu servi a Davi, agora eu estou pronto para servir você, Absalão, e de uma certa maneira fazer uma balança. Enquanto Aitofel está aconselhando para o mal, vocês vão procurar se colocar como conselheiros da verdade, do bem, né? Do amor. E então voltem para lá, e eles voltaram. Meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja Deus por esse capítulo, quanto ensinamento. Mas agora eu quero voltar para a devocional de abertura, que diz assim o pastor: seguir em frente não é uma escolha, é uma ordem. Então, nós temos que obedecer à ordem. Temos que olhar para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Temos que seguir essa ordem. Temos que obedecer essa ordem. Só que, em alguns momentos, para seguir essa ordem, há uma estratégia, não é a regra, não é a regra, é a exceção. Na regra, geralmente Deus dá poder, dá autoridade para os homens de Deus vencerem, homens e mulheres de Deus vencerem os inimigos. Essa é a regra. Só você ler até aqui, de Gênesis até aqui, você vai ver que, em regra, esse é o procedimento. Mas houve situações na Bíblia em que alguns homens muito importantes de Deus, para seguir em frente, antes de seguir em frente, deram um passo atrás. Até fugiram. Porque fugir, em alguns casos, era necessário. Eu vou citar o primeiro, Jesus. Se ele não foge de Nazaré, quando Jesus volta pela primeira vez a Nazaré, eles teriam matado Jesus lá em Nazaré no início do ministério. Eles queriam matá-lo, eles queriam apedrejá-lo. E Jesus sai pelo meio da multidão e não era hora ainda, ele tinha um ministério para realizar. Ele sai do meio da multidão e enquanto a multidão começou a discutir, ele sai daqueles que eram a favor deles, daqueles que eram contra, porque não era o momento ainda. Então, às vezes, preste atenção agora, às vezes o maior ato de sabedoria e coragem está em fugir, como Jesus fez lá em Nazaré, no início do ministério. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Davi fugiu da sua fortaleza em Sião com alguns poucos, mas ele ganhou tempo e logo depois ganhou a guerra. Ló fugiu das seduções de Sodoma e Gomorra e ganhou a vida. Se ele não sai de Sodoma, ele seria destruído, irmãos. José do Egito fugiu da sensualidade e das artimanhas da mulher de Potifar. Se ele não foge, mesmo sabendo que se ele fosse pego, isso poderia redundar numa escravidão, alguma punição, até a morte, se ele não foge, ele ia cair nas artimanhas da mulher de Potifar. Ele fugiu da sensualidade e das artimanhas da mulher de Potifar e se transformou no governador de um império. Gênesis 39, 12, Gênesis 41, 56, 57. Moisés fugiu da zona de conforto e comodidade, a fim de atender ao chamado de Deus e salvou o povo de Israel da escravidão. Coisa linda, né? Êxodo 2, Êxodo 12, Atos 7, Hebreus 11. Moisés abandonou o Egito, fugiu do Egito, ficou 40 anos distante para quando voltasse. Ele nem tinha muito claro isso, ele nem tinha claro isso, ele estava fugindo. Mas depois se casou, fica lá ouvindo Jetro, consolida mais seu conhecimento sobre o Deus dos seus pais, e 40 anos depois é chamado para ser o libertador de Israel. Então, estão vendo? Todos os nomes de pessoas que fugiram. Os primeiros cristãos fugiram da segurança na Judéia para salvar suas vidas e famílias. Se eles não fogem, teriam morrido todos. Assim como todos nós, irmãos, para encerrar essa devocional, assim como todos nós devemos fugir da idolatria de amar algo ou de amar alguém mais do que Deus. Você percebe que alguém está se tornando o primeiro lugar na sua vida, ou algo está se tornando? Fuja disso. E qualquer forma de paixão que afaste Jesus do primeiro lugar em nosso coração, vamos fugir disso. Vamos fugir da impureza. Vamos fugir dos prazeres desse mundo hedonista. Hedonismo é a busca pelo prazer, né? É uma postura de entrega ao prazer. Vamos fugir disso. Claro que nós temos prazeres em muito prazer em seguir ao Senhor, satisfação em seguir ao Senhor. O texto está querendo mencionar um mundo hedonista entregue ao prazer. Vale tudo. Vamos fugir desses prazeres que contrariam a vontade de Deus, o reino de Deus. Vamos fugir do narcisismo, onde o eu é idolatrado. Vamos fugir do egoísmo ao extremo, onde eu penso só na minha vida e esqueço das pessoas que estão ao meu lado. Como 2 Timóteo 2,22 nos ensina. E eu tenho dito, vou repetir, impressionante, o egoísmo vai tomando conta da igreja. Todo mundo acaba o culto, dá um abraço no outro, dá uma boa noite e vai cuidar da sua vida, e o outro que se vire. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós não podemos deixar o narcisismo, o egoísmo tomar conta do nosso coração e depois, no censo, dizer: sou cristão. Não, cristão você não é. Você vai a um culto religioso. Porque se o egoísmo te faz esquecer as pessoas próximas da família, se você não ama como se fosse você, como se a dor que o outro sente fosse a que sente você, se você não ama como se a dor que ele sente doesse mais em você, então, amigo, você não conheceu a Cristo ainda. Você é um quase cristão, diria Wesley. Não usa o nome de Deus em vão, não rouba, não mata, não olha para as coisas do próximo, não deseja a mulher do próximo, não tem imagem de escultura, não tem nada disso, é até uma pessoa de bom caráter, estuda bastante, trabalha bem, prospera, mas não está nem aí com o outro. Vamos fugir do narcisismo, irmãos. Vamos fugir do egoísmo, irmãs. Assim estaremos confirmando a salvação que recebemos de Jesus Cristo. Nós só deixamos de ser quase cristão para sermos cristãos quando nós confirmamos a salvação que ele operou na cruz, que nós aceitamos como a nossa salvação. Eu agora fui salvo do meu pecado, e ele agora é o Senhor da minha vida. E como ele é Senhor da minha vida, ele me manda amar ao próximo. Aí eu estarei confirmando a salvação. Irmãos, eu não estou falando de um caso nem de dois, eu estou falando de milhares de pessoas, nas mais diferentes denominações. Nós temos que confirmar que Jesus é Salvador, temos que confirmar que Ele é Senhor, temos que obedecer os princípios do reino. Qual princípio? Siga em frente. Isso não é uma escolha, é uma ordem. Obedeça, siga em frente, mas siga em frente olhando com lealdade para o seu próximo. Se ele está bem, ótimo, continue orando por ele. Se ela está mal, ótimo. É ótimo que você ora por quem está bem, ele ou ela. E se ela está mal, ele está mal, ela está mal, olhe para eles como alvo do seu amor. E jogue fora a toga da justiça como se você fosse o juiz dos irmãos. Você não é. Aqui estaremos nós confirmando a salvação que nós recebemos de Jesus Cristo, Jeremias 48, Jeremias 51, Mateus 7. Você estará confirmando a graça preveniente, a graça justificadora, a graça salvadora, a graça santificadora. E um dia, por completo, já começou, mas vai se completar a graça glorificadora. Porque em todo o tempo da tua vida você não ficou: ah, fulano errou. Se ele não tivesse errado, fulana errou. Se ela não tivesse errado, ela não estava passando por isso ou por aquilo. Irmão, irmã, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para acolher. Não é para concordar com o erro. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não, então você não tem acordo com o erro, você não tem concordância com o erro, você já foi capaz de estabelecer um diagnóstico. E nesse diagnóstico ficou explícito que algumas situações que os nossos irmãos e irmãs passam foram erros que cometeram, porque alguns erros são erros mais particulares, ninguém fica sabendo. Ninguém ficou sabendo dos seus erros particulares. Mas outros foram erros públicos, e aí todo mundo ficou sabendo. A minha pergunta é: o que nós vamos fazer com os erros particulares? Você acha que você vai esconder isso de Deus? Ah, mas eu não prejudiquei ninguém, e isso também não trouxe consequências para minha vida material, por exemplo. Mas trouxe sim, querido. Isso te trouxe afastamento da presença de Deus. Ah, mas eu me arrependi. Se arrependeu? Então celebre o fruto do arrependimento. E agora que você está arrependido, faça festa na casa do Pai. E depois acolha os servos da casa do Pai. E acolha o irmão mais velho da casa do Pai. Ou o irmão mais novo. Acolha. Para que fazemos devocional? Só para lermos um capítulo da Bíblia e ficarmos na mesma? Para que fazermos devocional? Só porque é interessante ouvir um pouco da Bíblia? Ou porque há 5 anos atrás um amigo de vocês conheceu a cura de uma enfermidade e decidiu mandar pequenas mensagens e agora você, quando me dá vontade, ouve uma dessas pequenas mensagens? Não, se for para isso, não! Eu encerro aqui essa devocional de hoje, dizendo: eu declaro mais uma vez uma revolução. Revolução. Não tem o álbum Revolution? Não tem a canção dos Beatles, por exemplo? Então eu vou dizer. A nossa revolução é Revolution 7, né? A Revolução 7. A revolução que faz com que nós agora amemos a Deus sobre todas as coisas, porque Ele primeiro nos amou. Nós amemos a nós mesmos, apesar de todos os nossos acertos e erros. No acerto, não vamos nos ensoberbecer, é porque Deus nos deu graça para acertar. Nós fizemos parte, sim, não somos fantoches. Mas ele nos deu graça, estava conosco para derrubar o gigante Golias. E nos erros, ele nos deu a remissão. Pecado está perdoado. É para você seguir em frente. Você que estava matando cristão como Saulo, agora você é um pregador do evangelho como Paulo. E vamos amar o nosso próximo. Não para concordar com eles. Concordar com um ateu, concordar com quem não crê em nada, concordar com quem vai para um estádio de futebol com uma arma para atirar, dar um tiro em alguém de outro clube de futebol. Estou dando um exemplo bem banal, né? Mas para concordar com isso, concordar com alguns escalabros políticos, não, nós não concordamos. Mas, e por isso não podemos andar junto assim. Quem dera pudéssemos andar junto na fé, crescemos na mesma maneira, na esperança do celeste porvir, do amanhã, que a esperança sempre tem um teor escatológico. E no amor, quem dera, mas nós não podemos, porque Deus não obriga ninguém a ser salvo. Então nós não vamos conseguir andar juntos, juntos, juntos, mas pelo menos que você também não pegue outra arma para desenvolver o ódio, vai lá e mata o torcedor de um outro clube e desenvolva esse ódio por Deus, atribuindo a Deus a responsabilidade pelo malefício que a humanidade comete, até contra a natureza, contra a criação. Um ódio por si mesmo que faz com que você não se reconcilie com você nunca, nunca. O tempo passa, o cidadão não se reconcilia consigo, anda patológico a vida inteira. E não adianta tomar remédio, vai num médico, vai em dois, vai em 10, vai em 100 médicos. Esses 100 médicos dão remédios, geralmente esses remédios de cunho psiquiátrico, né? Alguns têm que tomar mesmo, como se detecta no diagnóstico. Outros tomam, tomam, tomam, tomam, e eles não se reconciliam, eles não saram nunca, porque os problemas não são de cunho psiquiátrico. nem psicológico, é porque o cidadão não se acertou consigo ainda. Não se entendeu como um ser amado de Deus e um ser que ama em Deus. Então não vamos desenvolver ódio por Deus, ódio por nós mesmos e ódio pelo próximo. Vamos ser ministros da reconciliação, em aliança com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Sigamos em frente para a soberana vocação em Cristo Jesus. Isso não é uma opção, querido. Se você aceitou Jesus, isso é uma ordem. Obedeça em nome de Cristo Jesus. Amém. Que pena que Davi teve que passar por tudo isso na sua família. Foram erros provenientes de erros, de perdão, de pecados cometidos por ele. Mas nós não estamos aqui para julgar Davi. Nós estamos até para avaliar esses erros, aprender para não cometer os mesmos, não desenvolver para com Davi a ideia de um super-herói, nem ele, nem Moisés, nem os outros que eu mencionei, mas entender que ainda assim Deus sabe julgar aqueles que têm o coração rendido a ele e que nós sejamos esses que têm o coração rendido a ele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.